todas se quebram no pau. Eu rodo a baiana, mas levo você. Você vem comigo por bem ou por mal. Eu pego essas quinas e quebro no pau. Eu vou da baiana, mas levo você. Sou eu que trabalho e pago sua bebida, sua roupa, seu carro e sua comida. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, homem safado, pra mim. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, homem safado, pra mim. Mas levo você. Não me mande embora, eu não sou sua amante. Sou sua mulher e venho te buscar. Você vem comigo por bem ou por mal. Eu pego as casquinhas e quebro no pau. Eu vou na baiana, mas levo você.